Tempera, cheiro verde. Para Vicente, cala a boca. É a Rio, é a Mudi. Para Joe, para do Palagado, hein, velho. Ai, adoro ver a lua cheia assim de madrugada. Quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada. Sai da rua, né? Eu adoro ver a lua cheia assim na madrugada. Quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada. Eu querendo te ver. E o céu e o mar se parecem com você a brilhar. Nos teus olhos eu vejo estrelas, em teu sorriso eu vou me lambuzar de batom. Amor, adoro tê-la. Amar você é tão bom. E o céu e o mar se parecem com você a brilhar. Nos teus olhos eu vejo estrelas, em teu sorriso eu vou me lambuzar de batom. Amor, adoro tê-la. Amar você é tão bom. É bom demais. Essa é a pegada mais segura do Brasil. Moleque vem que a bundinha está como está. Aeroporto Xande, um beijão. Eu adoro ver a lua cheia assim na madrugada. Mas quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo. Para de acender a trabalhar, meu. Eu adoro ver a lua cheia assim na madrugada. Pare! Quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada. Parece que não, Riquel. E aí? E o céu e o mar se parecem com você a brilhar. Nos teus olhos eu vejo estrelas, em teu sorriso eu vou me lambuzar de batom. Amor, adoro. É o touro mecânico do baixo, a rocha. E o céu e o mar se parecem com você a brilhar. Nos teus olhos eu vejo estrelas, em teu sorriso eu vou me lambuzar de batom. Amor, adoro tê-la. Amar você é tão bom. E o céu e o mar se parecem com você a brilhar. Nos teus olhos eu vejo estrelas, em teu sorriso eu vou me lambuzar de batom. Amor, adoro tê-la. Amar você é tão bom. Avião do CD, áudio e vídeo. Isso aqui é um avião. Horace Less. Alô, meu popinho. É do Páscoa, é do Príncipe, é do Ciro. Só que eu esqueci, hein?